tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. And dance. Ouro e platina. está a ouvir Ouro e Platina. You never ever gonna Continuo a ouvir Ouro e Platina. To me.